sinto falta do asfalto, da minha família, do meu pivete. A última vez que eu desci o morro foi no dia dos finados. Eu levei uma coroa de rosa branca pro meu pai. Meu sonho era ser jogador de futebol, vestir a camisa da seleção brasileira, um fugilista, até mesmo um cantor de rap. Mas o máximo que consegui foi ser traficante aqui no morro. A minha semi-automática segue deixando no chão uma trilha de sangue, poeira vermelha, cadáveres pedindo perdão. O clima é tenso aqui desse lado, troca de tiro, poder e espaço, ferro e aço, Deus e diabo, se não for ligeiro já era um abraço. Meu coração, remorso não sente, a rocha é dura pra bater de frente, só que serina no fogo ardente, colete de aço, tenta no pé. Assim escolhi, seria até o fim, mas eu não morro, ovelha ruim, no morro eu sou celebridade, tenho tudo o que quero, só não liberdade. Porque eu não vou, não rolei por aí, que a inveja me cerca, tomando meu fim. Falam daqui, falam de lá, vários queriam tá no meu lugar, comer caviar, puta de elite. Falta coragem, poder e cacife, admira meu carro, meus panos e meu ouro, que ganho na pedra, que gasto no jogo. Me ensinou, eu aprendi, sei o que passei pra chegar aqui. Órfão de pai, no mundo sozinho, aos 12 anos, primeiro fuzil. Troquei várias vezes, tiro com a rota, plano fechar, minha boca de coca, porque um safado não soube usar. Passou uma pressão pra me caguetar, quem sabe, sei lá, por ódio, revolta, água e rocha, amor e pólvora. Vou mentir pro cê não, entendeu? Eu tenho uns carros loucos, uns panos, uns ouro. A cachorra que eu quiser, só estalar os dedos. Mas nem sempre eu posso usar o que tenho, nem sempre posso ir onde eu quero. Se vou, tenho que levar vários comigo. Porque cê tá ligado, inimigo é mato, lairagem, falsidade, inveja. Aí, o barato é louco, truta. É uma viagem sem volta. É tipo assim, água e rocha, amor e pólvora. Morteiro acionado, pistolas e uso na mão. O olheiro ganhou, o morro cercado. Vão subir na missão, prima de Vietnã. Ritmo alucinante, vaza moleque da área. O mosquito de ferro tá no rasante. Longa metragem, cena genocida. O morro do adeus amanheceu, cor de cinza. Os ratos se impregnam, feito urubu na carniça. Barca gelada, caveira blindada. Tempo a perder de vista, mas meu coração é vermelho, que vem o primeiro pro céu ou por terra. Pra semente eu não vim, tem que ser assim, abro o palco pra guerra. Levanta a cabeça guerreira, afoga os insetos no mar de fel. E vela por mim meu AK, na fronteira inferno e o céu. Começa o jogo, dispara o primeiro fuzil. Gol do time do morro, lá embaixo um deles caiu. Palácio laçante, cruzada de lourdinha. Cortina de fumaça, aumenta a agonia. O céu do morro do adeus escureceu e vem se fechando. Dentro do jaco de aço, espero no alto lagarto avançando. Rezo com Ave Maria, faço o sinal da cruz. Vida longa guerreiro, quem sabe a hora é Jesus. We'll be right back.